Informação. ZYK 326, 1230 kHz. Rádio Clube Nonoai. A voz forte do Rio Grande do Sul. A voz que defende a cidade.